22, fala 3612, na décima nova, galera. Sendo que eu solicito cancelamento de plano de voo VFR. Cancelado plano, o voo VFR aos 3,6, o voo VFR aos 3,6. Isso é para 3.500 pés hoje, do altímetro na 09, voo antiga rotatória. Chame o turno, no momento desse 995. 995, bom dia, boa tarde. Valeu, Papa Romeu, Alfa Lima Uniforme, boa tarde. Boa tarde, Alfa Lima Uniforme, prossiga. 1.52. Gente, número 2 para todos, continue a aproximação, vale pista livre. Posso, possibilidade de abandonar a IADF e conseguir para a base da 17? Conseguimos, é presente? É presente. Foi a modificação do plano IADF? Propõe. Ficou aos 37, curva esquerda e chame para girar a base 17, Alfa Lima Uniforme. Amanhã na base 17, Alfa Lima Uniforme. A gente mantém a posição, acho que é o esquilo. Meu cérebro, se eu ficar atento, é possível respirar o grau 2. Passou sobre o 97. Autorizado a decolar. Ventura na minha 0 graus e na 4 horas. Foi Salvador, rodagem da 3805.0, pista no 0. Pronto. Montagem da 3805, autorizado a alinhar e manter pista no 0. Autorizado a alinhar, manter pista 10, da 3805. Rapaz, dá uma sete, baixa a trama, dá um falinho uniforme. E dá um contrato com o Luciano Rolagem, dá uma sete, ó. Clima uniforme. Afirmação. Teste nacional e aguarde pista livre, vem com a minha 0 graus, 1 ou 3 horas. Passa a falinho uniforme. Chamei a minha 3, 1 ou 5, só as 3, 8, chamei a 2 anos, me espalhou, vai lembrar. Vai tomar uma. Alfa Lima Uniforme, pista 1 ou 7 livre, pouso autorizado. Eu estou fazendo a sete, Alfa Lima Uniforme. 3805, ventura 0 graus, 139, autorizado a decolar, pista 10. Autorizado a decolagem, pista 10, na 3805. Eu tenho o certo aí, antes da migração do CTR. Atenção, Salvador, boa tarde, está 3805, passando no 1607, São Rúgulo. São 3805, contato da Nova Coragem, suba via, saída São Rúgulo, transição morte, para nível de voo 340. Sobe via, para nível 340, você está falando de São Rúgulo, ou de Lena, por gentileza? Eu falo meu cego Fiesta, que é o número 7, Correio do Axé, falo para o Paralelar. O número 6, Correio do Axé, vai chamar no Paralelar. Passando o céu até o Yankee, confirme o Pula. 2-4. Gente, Rui Proa na rotatória, antiga rotatória, atual Seasa. Apatão Vitor, Seasa Telec. Terça para no 1110, Apatão Seasa Telec. Yankee. notificação dessa via chegada da média 1 para nível de voo 060. Após etapa desse via para 2010, ajuste o altímetro no 099, autorizado o final procedimento elétrico feito, isso na 0 em forma estabilizada. Após etapa dessa 2019, ajuste autorizado o autorizado descida para 2010. Desconsidere restrições de altitude de etapa, como o tráfego 2014000, eu sou no Whisky, atendendo meu teste, Tiago 150, tráfego adicional 2000, eu sou no Whisky, mantendo meu teste, Tiago 208. Teste do tráfego, a descida direto 2000, 2008, repassará estabilizado. X-ray pistão no zero. ambulância. Tráfego avistado, altímetro 1019, o vento é 1.60 graus, com 1.2 nós, 1.12 nós, pouso autorizado, pistão 0. Ele me pôs a pistão 0, gol 2008. Matheus Cruz, controle também. Dois cinco, nós vamos chamar Recife no vencimento do Confirmar a torre 0003 a bola. Alfa decolou 5-6, chama agora o controle, frequência 120, decimal 8, tamo ovo. 208, graça, graça. Controle, boa tarde, ó, Papa Romeo, Papa Michael Mel. Prossiga, Michael Mel. Decolado, intenção, controle de Camaçarista. Bem, escutei o Papa Michael Mel, mas eu subi em visual, então estou escutando o controle, eu tenho que estar no presente. Se a gente vai para o Michael Mel, mas problema é. Pastor Macorito, pastor 39, pastor 090. Pastor Thiago, 00, pastor 39. 39, 090, 39. Eu não falo de esse mal não. Obrigado. Como é o Bravo Whisky? Bravo Whisky, continua entrando 019. O vento para cheque é 170 graus, 1 a 12 nós. Confirmando, prossegue para o pouso, pistão 0 ou cancela para 17? Cancela para presente e se possível para 17. Vai número 1? Bravo Whisky, plano cancelado 58, curva esquerda, após base pela direita, reposta na final da 17 com trem checado. Curva pela esquerda, com base pela direita, vou reportar na final com trem baixado travado, esse Bravo Whisky. 7, vento 150 graus, uma dúzia nós. Livre pouso 7, isso pra luz. rota sem identificação, isso é para o nível 050, chegada do médio 1. Positivo, até possível. Pega 2339, se você está terminado, chame o controle da cabina que faz o 2089. Rádio autorizado para o atendimento. Autorizado, subestador com o pé, código 09, ele é taxi, confiabilidade. Após o instante, 2010, GDS, o canal estabilizado na 3154. Colada presente, eu solicito a taxi até a cabeceira. Buscando ingresso, agilizando o reporte alinhado e pronto na cabeceira 10 para 203. A cabeceira 10 mais rápido possível, para 203. Salve 2231, essa notificação, está voando espaço, sabe que está chegada a bola de 1, e se mantém o voo 070. Identificou, foi de espaço, já se mantém o 070-2231. Autorizado decolada, pista no zero, vento 160 graus, 1 a 2 e nós. Passou, 06, decolada. Lamento 2 meses para 3 no teste, com ajuste no 08, autorizado no eletrônico estabilizado, cancelado a instrução de altitude de carro. Muito obrigado, um ótimo atleta também. Controle de São Lucas, cordial, boa tarde, pastor 03. Pastor 03. Estamos mandando colar, estou para o 090 via César Conde. Para o 090 via Conde, passou, 03. A gente mantém a posição no ponto de trânsito. É, a gente mantém a posição. 4, estabilizado, Rosário. Prata 354, altímetro 1018, tráfego avistado, o vento é 160 graus, com 14 nós, 14 nós, pouso autorizado na 10. Pouso autorizado na 10, tá? 3, 9, 4. Passando do 1, deixa parar 2 no pé e ajuste o 0 no 8. No caso do céu esteja intacto, apesar de lento, pode estabilizar. Peço que a 2 no 0 seja estabilizado, pois 2 no 1. Janela 326, pouso autorizado, pista no 0, vento 170 graus com 14 nós. Autorizado, pouso 0326, Janela. 2022, decola os 28, controle 120, decimal 8, bom voo, boa tarde. Foro 208, 9022, azul, boa tarde. Fala, correto? Salvador Cordial, azul 9022, Momo 1310. 1922, como é que tá o nome do colar? Estou 150, você é da Momo. 150, é a sessão via Momo, do, o 9022 azul. 2-2-3, vamos estabilizar. Vamos estabilizar o localizador. Corre, como o norte decimal 9. Vamos ver, Fábio. MA3, 2-0, solos 3-0, direita, Fox Trot, solo 2-1, decimal 9, boa tarde. 2230 2231, altímetro no 018, o vento é 150 graus, com uma dúzia nós, pouso autorizado, pistão no zero. 2230 com a informação Oscar. Tá melhor de descida. Passarinho 2230, gostando de identificação do seu chegada a mão, para o nível de voo 050. Via chegada a mão, desce 050, passarinho de 2230. Controle, o Marcão Alfa visual com o campo, passa no setor 9. O caminhão que chama a torre em 1-1-8-9-5. Boa tarde, Alfa Papa Romeo. Desculpa, Papa Michael de Alfa. 32231, solos 34, à direita na Eco, solo 21, decimal 9, boa tarde. Alfa Papa Michael de Alfa. Chega, Michael de Alfa. Tá, visual com o campo, senhor, tá afastado 3 milhas e meia. Tentando prosseguir para o bate 5. 32231, copiador, chama o solo 21, decimal 9. Ronda Alfa, direto para 5, pouso controlado, pouso a critério, o vento é 1,60 graus com 1 dúzia nós, reporte solo controlado. Controlado, reporta lá, vai para a Alfa. autorizado a decolar, pista 1-0, o vento é 1-6, 0 graus, 1-4 nós.